Acredito no Deus Criador da terra e céu. Acredito em Cristo, seu Filho, meu Salvador, nasceu, tornou-se um de nós. Morreu, da morte ressurgiu. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele me leva pra junto do Pai. Serei fiel, guardarei os seus mandamentos. Preparando a tua casa, ele está.